mortos no chão. Passo a limpo aquilo que já sei de dó, mas nem sempre que acontece é como se fosse a primeira vez. Sentidos na silhueta, no meio do vapor.